La voz del Círculo de Bellas Artes. Señores pasajeros, dentro de algunos instantes pousaremos terra no aeropuerto de Salvador de Bahía. A temperatura exterior es de 38 graus. Abotoen os cintos y mantén os assentos en posición vertical. Esperamos que tenham tido voo agradável y desejamos verlos de nuevo conosco. Obrigado. Quiero irme a Brasil y escapar de este Madrid. Quiero huir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim, y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano haga jam. Y que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que hay el aburrimiento es ilegal. A una playa sin fin, que me digas meu amor y que haga calor. Quiero irme a Brasil, Sao Paulo, Río, Bahía, que el de la agencia me fía si se lo pido otro día. Que en medio del atasco se vea el Corcovado, que Pelé me diga que no lo hago mal. Y decirte, menina, dame otra caipiriña, no me pellizques que no quiero despertar. Buenos días, comunidad, soy Sara Vieira. Hoy es martes 9 de febrero y con una mañana de sol preciosa en la ciudad de Madrid, comenzamos Movida Brasileña. Hoje vejo as coisas diferente do que vi. Meu ritmo conheço e ando mais sem medo. Duvidei de mim, tanto e quase me perdi. Me escondi do amor, mas ele já estava aqui. Como a luz, e sua luz acende uma chama sem fim que jamais ninguém entende. Vou adiante, pois a voz que me chama é a canção do canto de quem ama. Vou adiante, o amanhã chega agora, vem com as asas da paixão num vento tão bom. Chão, num vento tão bom. La canción que acabamos de escuchar es de Luisa Posse, una brasileña de 25 años que con esta voz tan maravillosa ha sacado ya 5 discos al mercado, el último a finales de 2009. Desde aquí le mandamos un biquiño muy grande a Luisa Posse y a todas las personas que comparten esta mañana tan bonita de sol desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Esta canción es para vosotros. Vai ser sempre assim. A sua falta vai me incomodar. E quando eu não aguentar mais, vou chorar baixinho pra ninguém ouvir. Vai sim, vai ser sempre assim. Um pra cada lado, como você quis. E eu vou me acostumar. Quem sabe até gostar de mim. Mesmo que eu tenha que mudar móveis e lembranças do lugar, o meu olhar ainda vê o seu. Me devorando bem devagar. Vem, que eu ainda quero. Vem, quando menos espero a saudade vem e me dá essa vontade. Vem, que eu ainda sinto frio sem você. Vontade vem, que esse amor ainda é meu. Troco todos os meus planos por um beijo seu. E essa noite pode terminar bem. Vai sim. Vai ser sempre assim. A sua falta vai me incomodar. E quando eu não aguentar mais, vou chorar baixinho pra ninguém ouvir. Vai sim, vai ser sempre assim. Um pra cada lado, como você quis. E eu vou me acostumar. Quem sabe até gostar de mim. Mesmo que eu tenha que mudar móveis e lembranças do lugar, o meu olhar ainda vê o seu. Me devorando devagar. Vem, que eu ainda quero. Vem, quando menos espero a saudade vem e me dá essa vontade. Vem, que eu ainda sinto frio. Sem você maravillosa voz de Luisa Posse. La semana pasada estuvo con nosotros aquí en una entrevista exclusiva en Movida Brasileña. Si os interesa escuchar esa entrevista, podéis entrar en nuestro blog. Allí están colgadas la mayor parte de las entrevistas más interesantes de Movida Brasileña. Ahora, ya que estamos hablando del blog, me gustaría hacer mención a todas aquellas personas que nos visitan en el blog para enterarse de todas las últimas novedades de la cultura brasileña y, por supuesto, para seguir nuestro programa, nuestros programas cada día en la red. Hoy, martes 9 de marzo, hemos llegado a 50.000 visitas y sin vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias por hacer esto realidad. Para todos aquellos que nos siguen desde cualquier punto de la geografía mundial, esta canción está dedicada a vosotros. De longe na paisagem tudo é tão perfeito, tudo é tão normal. De perto toda coisa linda mostra algum defeito e eu me sinto igual. Eu e você descobrimos a pólvora. A diferença nos faz tão bem. Somos os mesmos há milhões de anos, amantes, errantes, humanos. Eu guardo as lembranças em fotografias, tudo é de papel. Se eu já soubesse antes, eu te contaria sonhos de aluguel. Você já moramos no mesmo céu. Nossas estrelas combinam. Fomos os mesmos até hoje de manhã. Seus olhos de mar me fascinam. E agora me conta que aconteceu, que eu ando encostando os meus sonhos nos seus. Em fotografias, tudo é de papel. Se eu já soubesse antes, eu te contaria sonhos de aluguel. Eu e você já moramos no mesmo céu. Nossas estrelas com seus olhos de mar me fascinam. E agora me conta o que aconteceu, que eu ando encostando os meus sonhos nos seus. Con la música de Luisa Posse. Ahora quisiera compartir con vosotros otra canción de ella. Se llama Sé un hombre. Personalmente es una canción que me enloquece. Y desde aquí, desde la quinta planta del Círculo de Bellas Artes de Madrid, quiero dedicar esta canción a todas las personas que en algún momento de su vida perdieron la cabeza por amor. Espero que os guste. Sam quero o seu nome, venha voando. Mesmo que a boca só diga seu nome de vez em quando. Quando essa boca disser o seu nome, venha voando. Mesmo que a boca só diga seu nome de vez em quando. Posso enxergar no seu rosto um dia tão claro e luminoso. Quero provar desse gosto ainda tão raro e misterioso do amor. Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar. Ficar junto de você é como ouvir o som do mar. Se você não vem me amar, a mar é cheia, amor. Ver você é ver o sol deitado na areia. Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar. Ficar junto de você é como ouvir o som do mar. Se você não vem me amar, a mar é cheia, amor. Ter você é ver o sol deitado na areia. Quando quiser entrar, encontrar o trinco trancado. Saiba que meu coração é um barraco de zinco, todo cuidado. Quando quiser entrar, encontrar o trinco trancado. Saiba que meu coração é um barraco de zinco, todo cuidado. Não traga tempestade depois que o sol se pôr. Nem venha com piedade, porque piedade não é amor. Não traga tempestade depois que o sol se pôr. Nem venha com piedade, porque piedade não é amor. Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar. Fica junto de você é como ouvir o som do mar. Se você não vem me amar, a mar é cheia, amor. Tenemos pequeños problemas técnicos, espero que no os importe. Ahora vamos a escuchar otra canción. No hace mucho que la he descubierto por la voz de Caetano Veloso. Es una canción originaria de Fernando Méndez, pero ahora vamos a escuchar esta canción versionada por Claudia Leite. A ver si la conoces. Mas você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-lo. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto.

Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para mim. Pra perceber, será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. Considerado un revolucionario de la música brasileña actual. Esta es la canción Paciencia de Lenine. Ahora escucharemos otra canción, esta vez será Cybele. Cybele era una joven actriz y modelo cuando un productor y compositor, Suba, le invitó a participar como voz principal de su legendario álbum Sao Paulo Confessions. Cuando Suba murió, Cybele comenzó a componer y producir sus propias canciones. Esta es una de ellas. Roda um pato, cada samba de noite em lua. la artista brasileña más importante o una de las más importantes de la escena actual musical más importante de Brasil. Ahora me gustaría compartir otra canción con vosotros. Es un poeta, artista de vídeo y músico, un artista muy importante en Brasil, poco reconocido internacionalmente, especialmente en España, aunque haya participado en el proyecto Tribalistas junto a Marisa Monte y Carlinhos Brown. Estamos hablando de Arnaldo Antunes. Escucharemos ahora O Silencio con su versión acústica. Yeah. casi las 12 menos 20 de la mañana de este martes 9 de marzo. Estaba ahora mirando por la ventana y estaba viendo las montañas nevadas de la sierra en contraste con estos maravillosos tejados de la ciudad de Madrid, alumbrando por el sol que se refleja en ellos. Me gustaría compartir ahora con vosotros otra canción de una cantante que se llama Daude. La canción se llama Casa Callada. Daude es innovadora, enérgica y elegante. Fusiona sin esfuerzo las raíces africanas con la samba y los nuevos estilos musicales urbanos. Militante feminista y antirracista, sus letras poseen una intencionalidad política inédita en la música brasileña desde los años 60. Aquí está. ¡Hey! Casa callada. Meu pai nunca foi coronel, minha mãe nunca foi baronesa. Na vida é surpresa, na vida é surpresa. Ela acesa de noite e de dia, tá chegando toda a romaria, cantando e rezando louvor. A festa só tem alegria. Eu vou lá, Cicinha, levar meu amor. Vou lá, Cicinha, cantando em louvor. Vambora! Vou lá, Cicinha. Desde Movida Brasileña os queremos decir que mañana, miércoles, lanzaremos un nuevo disco que todavía no se está escuchando aquí en España. Es el último disco de Carlinhos Brown. Si queréis escuchar todas las canciones, no tenéis más que conectarnos mañana a eso de las 11 de la mañana en Radio Círculo. Ahora escucharemos otra canción de Silveiro Pessoa, se llama Carreiro Novo. Silveiro Pessoa, quería comentaros que es originario del norte de Pernambuco. Es un renovador del forró. Siempre respeta los ritmos tradicionales y los recrea con la actitud de los jóvenes rebeldes urbanos, actualizando y enriqueciendo la música nordestina. Porque aonde se bate o mancar é justamente quando estão fabricando um carro de boi. Que o mancar é justamente aquela peça que segura o eixo. Vai! Bate o mancar, carreiro, bate o mancar. Carreiro novo não sabe carrear. Bate o mancar, carreiro, bate o mancar. Tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o mancar, carreiro, bate o mancar. Carreiro novo não sabe carrear. Bate o mancar, carreiro, bate o mancar. Tenha cuidado pro seu carro não virar. Eu vou te ensinar a carrear. Carreiro novo faz assim. Basta pra lá, surubim. Venha pra cá, sabiá. Esse garrote de lá nunca foi boi de cambão. É danado pra ver visão dentro do canavial. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá. Carreiro novo não sabe carrear. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá. Tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá. Carreiro novo não sabe carrear. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá. Tenha cuidado pra seu carro não virar. E quando tu for carrear, passe lixa no ferrão. No eixo bote carvão. Deixa o carro cantar, de ajoelho ele vai rezar. E oferece ao nosso pai, todo dia você sai. De manhã pra carrear, bate o mancá, carreiro, bate o mancá. Carreiro novo não sabe carrear, bate o mancá. Carreiro, bate o mancá, tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o mancá. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá. Carreiro novo não sabe carrear. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá. Tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o mancá. Esse garrote de lá nunca foi boi de cambão. É danado pra ver visão dentro do canavial. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá. Carreiro novo não sabe carrear. Bate o mancá, carreiro, bate o mancá. Tenha cuidado pra seu carro não virar. Carreiro bate o mancá, tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o mancá, carreiro, carreiro bate o mancá. Carreiro novo não sabe carrear. Bate o mancá, carreiro, carreiro bate o mancá. Tenha cuidado pro seu carro não virar. Que explode meu coração, que explode, explode, explode meu coração. Quem habla aqui, sou o menino Chico César. Um beijo a todos e que viva a movida brasileira. Alô, movida brasileira. Quem tá falando é Adriana Calcanhoto. Tô falando do Brasil, aí com vocês. Olá, gente. Aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho o Movida Brasilênia e quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem habla é Djavan. Também estou envolvido com a Movida Brasilênia e um grande abraço para todos. Nosso grande amigo Gilberto Gil. Buenos dias. Movida Brasileña, yo les agradezco muchísimo la ocasión, la oportunidad de hablar con la gente, con los brasileños y también los españoles. Muitas graças aos teus. Alô, povão, agora é sério, diretamente do Brasil, que já falou com o seu Jorge. Todos os gols do programa, Movida Brasileira. Axé. Então, Movida Brasileira, quem fala é Vanessa da Mata. Eu estou aqui sempre para dar muito carinho a vocês, muita paz. Fiquem sempre bem. Um beijo. Alô, amigos, aqui é a Daniela Mercury. Eu estou com vocês no Movida Brasileira. Um beijo. É sempre bate e volta. Movida Brasileira, os martes, miércoles e jueves a las 11 da manhã. Tu não vas a perder? Si no solo os interesa la música de Brasil, podéis también meteros en nuestro blog movidabrasilena.blogspot.com y enteraros de toda la información cultural, musical, política, todo lo más importante de Brasil en España. Todas las semanas os ponemos a disposición de vosotros una agenda cultural en nuestro blog, donde podéis elegir cualquier actividad para hacer en cualquier punto de la comunidad madrileña y otros puntos de España. Ahora quisiera escuchar una canción de Silvia Torres y quería comentaros quién es Silvia Torres. Es una persona que se ha convertido en pocos años en una de las grandes damas de la canción brasileña. Posee una capacidad poco común para unir composiciones clásicas con nuevos sonidos y transmitir a la vez sentimientos de alegría y melancolía, como ocurre con esta canción, Para todo efeito. Todo efeito, se samba é meu defeito, irá me perdoar. É carnaval, não me tire da jogada. Eu hoje samba até de madrugada. Não existe razão que um samba não vença. É toda minha ilusão e também minha crença. Oh, oh. Mas você é o motivo de todo esse calor, inspiração de um velho sonhador. Pra todo efeito, se sambar é meu defeito. Queira me perdoar. É carnaval, não me tire da jogada. Eu hoje sambo até de madrugada. Não existe razão que o samba não vença. É toda minha ilusão e também minha crença. Mas é você o motivo de todo este calor, inspiração de um velho sonhador. Quisiera comentaros que si queréis haceros fan de nuestra comunidad de Facebook, movidabrasileña.com, podéis obtener muchísimas ofertas, actividades culturales, musicales, de todo tipo. Si también os interesa estas informaciones a través de Twitter, nos podéis encontrar por Movida Brasil. Buenos días, Sofía García. Un beso y ahora escucharemos otra canción que se llama, a ver, que se llama Desamor, de Patricia Marx, dedicado a ti, Michelle Camilo, que hoy cumples años. Guardo esse desejo que vi no seu olhar. Onde vou levar dentro do meu peito? Sempre a te buscar. Fecho os olhos, vejo que desejo, sinto que vai voltar. Trazer uma certeza, eu sei que um dia eu vou encontrar um remédio, irá curar essa saudade cada vez que eu ya Movida Brasileña, a falta de dos minutos para llegar a las 12 de la mañana, agradecer a la parte técnica, salvando esos pequeños fallos que hemos tenido hoy a la mañana, y por supuesto un saludo muy grande a Reginaldo Lima, que nos está acompañando desde su casa escuchando Movida Brasileña. Qué extraña sensación, ¿verdad, Reginaldo? Un beso muy grande, hasta la próxima Onda Galera. Ele falou que não me quer. até de manhã. Vou esquentar os pães, seus dedos, até de manhã. Vou esquentar os pães, seus dedos. Você me quer assim?